A exclusão me escolheu e o culpado desse efeito com certeza não sou eu. Não pode crer, só escute meu recado. Não vou ser mais um se sentindo acomodado. Aí me der espaço, agora ouço o que eu tenho pra falar, rasgando o verbo e pronto para expressar a palavra de revolta e seu arrependimento. Não vou ficar calado, é o meu povo no sofrimento. Não, não me conformo com esses caras tipo colarinho branco, que pega na sua mão, dá tapinha e pronto, na calada já fizeram o seu papel. Discursos maliciosos, amargos como ferro. Tá vendo aquela cena, já vi muito na quebrada. De 4 em 4 anos, vem aqui depois vaza. Mas e aí fazer o que se somos esquecidos? É como se fosse um suicídio coletivo. O mal do brasileiro é julgar pela aparência. Depois de um certo tempo a galope as consequências. Pode crer, seja bem-vindo ao Brasil. Aqui o turismo é prostituição infantil. O carnaval serve de fachada. Enquanto isso no Nordeste a fome assola a molecada. Mas vou seguindo e não vou me calar. Não faço o seu joguinho, jamais eu vou me acomodar. Conexão fatal, atitude, samambaia, unindo as forças. Viela, Ceilândia, CD. Conexão fatal, atitude, samambaia, unindo as forças. Viela, então vem vento daqui, tá zoado, só papo furado. Delatou a covardão, matou a fome de justiça e na cadeira, veneno acionado. Gravata justa, sem desculpa, vai pra luta, canalha safado. Traiu o voto da favela, descuidou grandão. Já era vela, rala porco, pateta, anão. Dinheiro na cueca, raça que tu impera. Enquanto a favela implora, arroz na panela. Antes de ver a luz, afunda-se na escuridão. Traiu o rap, o viela e o conexão. Só que de bobo nós só temos o caminhado. Mané, se liga, tô na ativa acionando a fala. O seu dinheiro é sujo, mas podre a dignidade. Seu filho é refém do rap. Bendita viagem, parceiro invade. Moleque na grade, a chapa esquenta, é sinistro no rastro, maldade. Espera, só tô cobrando o que é justo, pasme. Por um minuto foi a luta, você é a nocaute. O rap é a arma, consciência a bala. O paredão a casa, o bonde a bala, a favela o mala. Falei um pouco, não espera, parte pra ação. Somando um por um, o clima parceiro expansão. A base quente distinta do rap. O papo agora é esse mesmo, você entra em xeque. Conexão fatal, atitude, samambaia, unindo as forças. Viela, é nóis. Ceilândia, CD. Conexão fatal, atitude, unindo as forças. Viela, é nóis. Ceilândia, CD. Desigualdade, preconceito racial, social e tal. Corrupção, PM fardado, metendo bala, descendo porrete. Até pilantra pra puxar em teu tapete. E a playboyzada perguntar. E a playboyzada pergunta. Vou te falar, ladrão, sem chance pra exclusão. Pois se prepara que é viela e conexão. O sofrimento por aqui vem desde moleque. Descalço na lama do esgoto, só fazendo um teste pra ver se engorda. Rap não é moda, coloca um facção aí pra ver se te incomoda. O back que você buscou na noite anterior te faz escravo dominado e pro teu pai tu é doutor. Agora implora, a favela é só vitória. Por uma dólar o cara cheira, chora, doido e vai embora. Só enxertando no cu da playboyzada. A que precisa é de atenção pra dentro da quebrada. Vem do palácio, profissão pra salafrário. Se não tá bom, então duplica o meu salário. Só de gravata no pescoço, todo sorridente. Lavagem dólares não é suficiente. Se liga, safado, na minha você não se cresce, nem tem espaço. Porque se vacila comigo no meio do peito, eu te faço um regaço. E pro teu sistema eu creio que sou mais um deficiente. Sou paraplégico entre milhares, mais um sobrevivente. Aquele senhor entrou em uma van pra fora, foi empurrado. Vejo hospitais lotados, baú entupetados. Eita, Brasil, que na bandeira traz um verso. Propaga o engano e diz que é sucesso. Alguns problemas eu citei neste meu rap. Só te mostrei a ponta de um dos iceberg. Conexão Viela 17. Conexão fatal. Atitude. Samambaia. Unindo as forças. Viela 17. É nóis. Ceilândia. O CD. Conexão fatal. Atitude. Samambaia. Unindo as forças. Viela 17. É nóis. Ceilândia. O CD.